tá. Acompanha a batida do Zeta, deixa elas no comando da festa. Ser feliz é o que mais interessa, então vamos viver sem ter pressa. Comemora o estourante Chandon, tá me grave na luz do neon. Deixa ela se borrar de batom, que hoje a rua é delas. Sem ninguém pra lhe explanar, sem ter hora pra acabar. Se sente cara preta, pode truvar, que hoje não vai ter treta. Tá parecendo viatura, próximo a chegar, então querendo mandar na minha rua. Encostou na Saveiro, fazendo um borrachão, batendo a mão na porta e a bunda no chão. Manda mensagem, avisa no grupo que hoje aqui nessa rua não passa ninguém, não passa ninguém, ei. Dono da casa, dono das esquinas, avisa que hoje cês tão com o vizinho do bem. Chora neném, vem. Hoje meu grave vai bater, hoje essa rua vai tremer. Hoje meu grave vai bater, hoje essa rua vai tremer. Hoje meu grave vai bater, hoje essa rua vai tremer. Grave vai bater, hoje essa rua vai tremer. Lucas, eu não acredito que de novo eu vou vir pra cá pra passar raiva. Era pra gente ter nosso final de semana juntinho. Você de novo vai ser com seus amigos. De novo não. Eu que te falo. Pra que você me buscou? Era pra me estar em casa, cuidar da minha vida, cuidar do meu trabalho, da minha família. Eu deixei tudo isso pra ficar aqui com você e você vai sair, vai me deixar sozinho. Você acha isso justo? Sério que você acha isso certo? Eu tô falando com você. Por favor, me dá atenção, me responde. Fala o que você acha disso. Você acha isso certo de verdade? Porque se você achar, pra mim não dá certo, nem não combina. Eu não quero esse formato. Lucas, eu tô falando com você. Por favor, age, faz alguma coisa. Fala com seus amigos, eles não são seus amigos, eles vão entender. Não foi falta de avisar, meu bem. Eu tava com você e mais ninguém. Feliz por nós, eu tava indo bem. Até você largar de vez a minha mão. Agora vá se for. Me procura quando cê crescer. Segura nós de novo no rolê. Cê vai se arrepender, é pedir pra sofrer. Bagaceira, esqueceu que um dia eu pedi a gostar. Deixou eu viver da zoeira. E agora surta, eu não vou mais voltar. Deixou eu voltar pra bagaceira. Esqueceu que um dia eu podia ficar. Deixou eu viver da zoeira. E agora surta, eu não vou mais voltar. Mas eu volto, te vejo dançando e me empolgo. Cê é louco, eu também, confesso, cê pica. Até no meu carro sem moto. Rebola suave na minha nave, o vidro embaça. Cê fica louca, beija minha boca, ela é bipolar, me enche de tapa. E agora vai se fuar. Me procura quando cê crescer. Segura nós de novo no rolê. Cê vai se arrepender, é pedir pra. Gostar, deixou eu viver da zoeira. E agora surta, eu não vou mais voltar. Deixou eu voltar pra bagaceira. Esqueceu que um dia eu podia ficar. Deixou eu viver da zoeira. E agora surta, eu não vou mais voltar pra você. Quantas e quantas tentativas em vão. Quantas vezes deixou de atender. Mas pouco caso do meu coração. Sua pisada não dá pra esquecer. Me procura quando cê crescer. Segura nós de novo, mulher. Cê vai se arrepender, é beijo pra sofrer. Falta de avisar, meu bem. Feliz por nós, eu tava indo bem. Não foi falta de avisar, meu bem. Cabeça fora do lugar. Parei pra abastecer e de quebra lancei a Bud, pronto pra incendiar. Me toquei, tipo tudo início de rolê. Bate aquela fadiga e essa vida bandida. O corpo pede pra viver. Ultrapassando uma hora, não dá mais pra dormir. O espírito da rua vem falar mais alto aqui. Meu corpo acelerado, nesse mundo parado. De carro rebaixado, estilo Dubson topado. Eu tô desgovernado sim, diz que o Dan desandou. E avisa que agora o bonde vai tocar o terror. Avisa pra trazer, mas vira pra chapar. Explica pra essas donas que hoje o frevo é open bar. Open bar de amor. Open bar de uísque, fumaça, serve batom. Open bar de amor. Com tequila, limão na boca e champanhe. Open bar de amor. Open bar de uísque, fumaça, serve batom. Open bar de amor. De beijo com tequila misturado com champanhe. Open bar. Faz outro combo, mais um narguilé. Mete esses mano pra aumentar o som. Quando um novo dia amanhecer, elas só vão querer desfrutar de diversão. E entre uma tona e outra, eu tô moendo. Entre uma boca e outra, eu tô curtindo. Entre uma cama e outra, eu tô dormindo. Tanta mulher na mente, confesso que eu tô perdido. Ei, Klebin, me ajuda aqui, pô. Eu tô desgovernado sim, diz que o Dan desandou. E avisa que agora o bonde vai tocar o terror. Avisa pra trazer, mas vira pra chapar. Explica pra essas donas que hoje o frevo é open bar. Open bar de amor. Open bar de uísque, fumaça, serve batom. Open bar de amor. Com tequila, limão na boca e champanhe. Open bar de amor. Open bar de uísque, fumaça, serve batom. Open bar de amor. De beijo com tequila misturado com champanhe. Open bar. Feira começou com tudo. Cidade tá congestionada. Hoje é o dia bom de todo mundo. Com altos frevos na quebrada. A sexta-feira começou com tudo.